e aí pegando com Jesus e todos os santos, todas as novenas. Amém. E a boa vontade da minha filha fazer curativo. Graças a Deus e ao Padre Reginaldo, meu dedo está são. E por isso eu quero agradecer muito a Deus e o Padre Reginaldo. Que Deus abençoe. Deus abençoe você, querida. Deus a proteja. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Foi teu coração me ensinou. Escute. Não vou poder ler todo o texto da paixão, mas memória a ele faremos. João capítulo 18, de 1 a 42. Eles tomaram conta de Jesus, carregando a sua cruz. Ele saiu para o lugar chamado Calvário. Lá, eles o crucificaram, com outros dois, um de cada lado. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe e irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse a sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir daquela hora o discípulo acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse: tenho sede. Amarraram num ramo de isopo uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca. Tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Senhor, olhamos para o lenho da cruz. Olhamos para a árvore da vida. Olhamos e te adoramos no ato redentor. Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Hoje, você sabe da importância de ir à igreja. Mas eu já digo já, importância também amanhã, noite ou domingo da Páscoa. Mas hoje, participar da procissão de Nosso Senhor morto. Às 15 horas eu farei a leitura da paixão na igreja de Guadalupe. Depois todos nós sairemos em procissão até a Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Convido o povo de Curitiba. Tudo isto para lembrar: Pai, em tuas mãos Jesus entregou e eu entrego o meu Espírito. Diga comigo: Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida. Pai, em tuas mãos eu entrego minha família. Pai, em tuas mãos eu entrego a minha cruz. Senhor, eu ponho Jesus crucificado, em vós eu ponho a minha esperança. Que eu não fique envergonhado mesmo na tribulação. Eu creio, Senhor, que quem é fiel no Calvário será vitorioso na ressurreição. Fiel no Calvário é aquele que obedece ao Pai. Pai, é Sexta-feira Santa, em tuas mãos Pai, em tuas mãos eu entrego a minha vida, eu entrego minha família. Hoje não se dá a bênção de objetos. Hoje não. A missa começou ontem. Hoje não tem missa. Você sabia que Sexta-feira Santa é o único dia na igreja que não tem missa? Amanhã, enquanto o sol não se põe, também não tem missa. É o vazio de Deus. A humanidade fica esperando a ressurreição. Você acredita na ressurreição? Escute como a vida das pessoas são transformadas. Meu nome é Daniele e ouço o seu programa através da Rádio Colmeia de Cascavel. Padre, em maio de 2009, minha mãe teve que fazer uma cirurgia de emergência para retirar um tumor do intestino, no qual foi diagnosticado um câncer já em estágio bem avançado. A cirurgia foi muito complicada e ela sofreu 3 paradas cardíacas. O médico me comunicou que ela tinha 30% de chance de sobreviver e que se sobrevivesse ficaria com sequelas. Supliquei com muita fé a Jesus e Nossa Senhora Aparecida que visitasse minha mãe naquela UTI. E para a surpresa dos médicos, na manhã seguinte, minha mãe acordou e já respirava sem a ajuda dos aparelhos. E para a glória do Senhor, não apresentava nenhuma sequela. Hoje, 10 meses depois, minha mãe fez o tratamento e nos exames consta que ela está completamente curada. Deus só não salvou minha mãe daquela cirurgia, como também a curou do câncer. Obrigada, Jesus e Nossa Senhora Aparecida, pela graça alcançada. Obrigada, Padre Reginaldo, por estar presente e ser uma bênção em nossas vidas. Amém. Amém. Fique com a bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.